pode prosseguir na descida. Sim. Pode prosseguir na descida até 3052? 3052, autorizar a descida até 2500 pés. Ajuste no 04. 2514, até 3052. Azul 2713. Reduz a velocidade para 2100 nós. Reduzindo, 2703. Azul 2703, após a posição Pelu, vou ser a Vitor 368. Pelu vai voar Serra Victor 368, 2703. Do 2713, reduza a velocidade para 1709. Reduzindo, 1709, 2703. Após 368 está autorizado o ILS, o 2713? Autorizado 2713, após o 368 vou ser a Vitor 366, o 2713, vai seguir o tráfego agora, está na sua posição de 11 horas, a 6 milhas, está reduzindo para 180 de ground speed, o 2713. Reduza para a velocidade de aproximação, autorizado a descer até 3 mil pés com ajuste no 0 no 4. 73 mil, aposto 3 mil, travou a 366, centro tráfego, 2713. Controle Salvador, azul 6908, boa noite. Azul 6908, aciona a identificação dessa ao nível de voo 050, chegada à marca. Desoutra 3152. 3152, torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa. Pira? 064, acima de identificação, desça ao nível de voo 0620, chegada mágica. Identificou a 060, chegada mágica, 6060. Marking 230, maintain holding point, runway 10. Marking 230, maintain holding point, runway 10. T3152, na escuta da torre? Na escuta da 3152, estabilizou. Cliente, condição de incrementar o final da nozela? É, já tá, né? Já passou o fato aqui, tá reduzido, tá 3153. Cliente, autorizado por uso, nozela, vento uma centena de graus, 109, tá 3152. Autorizado por uso, tá 3153. Sou 366, já visual com a pista no 0, 2793. 2793, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o Azul 2793. 2793, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Reduza para mínima limpa. Ah, não, 2793. Tá 3152, solo 26, direita no 21, décima 1. 21, boa. Azul 4107, acendo a edificação, desça ao nível de voo 070, chegada máxima. Vento pro 2793. 100 graus, 129. Tinha 6258, acendo a identificação, desça ao nível de voo 080, chegada mágica. Vai no instante. Do 4107, confirma sua indicada. Sente. 6258, copiou? Qual é o 250 ingressou na terminal, 6258, número 5 na aproximação. Azul 4107, voo direto ETAP. Attention to zero line up and maintain runway 10. Alpha Rank, runway 10, Rank 230. Confirmando a aeronave. É o azul 6908? É do 58, após ETAP, voo Serra Vitor 368. Positivos. Bem mais à frente, tiver uma separação para segura para aproximar, a gente encurta e voo Serra Vitor 366-6258. Azul 6908, dá presente em Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, com ajuste no 0 no 4. Reporta na final, RNAV 6908. 6604, gostaria, 0008. Puxa, 6074, descida para 4 mil pés com ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4. Azul 4107, reautorizado, nível de voo 0620. 060, azul, bagunça, 07. Oxoné 6074, autorizado Serra Vitor 366, da presente. Confirm you are not going to departure. That's affirmative, sir. We have the tactic clear. Okay, if you are ready, you can take off runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. If not, you can taxi via taxiway Charlie and Ohundi Point. After passing holding point runway 10, call Salvador Ground 121 decimal 1. Okay, American CC0, exiting via Charlie 121 decimal 1. Confirm the cause of the return to the gate. American CC0, we'll be calling them to return to the gate. Roger, after entering to the gate, you call again. American 230, now call ground 121 to small 1. Azul 6908. 6908, Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1 no 8, 95, obrigado, até mais. 2 Salvador, azul 6908, boa noite. Azul 6908. Azul, correção, Ocean é 6074, autorizado 2500 pés, autorizado sinal Renave, reporta na final. Autorizado 2500, autorizado a Renave 6074. Azul 4107, voo Serra Vitor 366 da presente. Descendo para 4000, ajuste no 0 no 4. Serra Vitor 366, descendo para 4000. 1014, azul, 427. 6258, reautorizado, nível de voo 050. 050-6258. Azul 4107, qual é a indicada que mantém? 4107-239. 2307. Chanel 6258, completa a redução para 2209. 6074 na final da Renave, visual. 6074, torre 1 no 8, decimal 95, Moboso. 295, boa noite. Na 6258, dá presente voo Serra Vitor 368 e completa a final Renave a partir do Serra Vitor 368. 368 e completa a partir de 6258. Vai atingir 4000, azul 4107. 4107, 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final Renave, reporta na final. Reporta na final, 2500, 4107. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6074. O Chanel 6074, reporte Serra Vitor 372. Gente, 6074. Boa noite, meu azul 4062, com a informação brava. Boa noite, azul 4062, eu tenho identificação, desce via o nível de voo 06120, chegada máxima. 060 na máxima. Chanel 6258, descendo para 4000 pés, com ajuste no 0 no 4, completa a redução de velocidade para 1909. 4000-0-9-4, reduz para 1909. 372, baixou e travou, 6074. Gente, aguarde a autorização de pouso, 6074. 6908, solo 39, direito no 211 no solo. Direita, 21? No 211. 6258, Mantenha presente voo sobre Vitor, o tráfego que antecede está mantendo 150 de grau de ainda 1 minuto para o Serra Vitor 366. Mantenha presente voo, seu limite será a magnética 120 de Salvador. 120 de Salvador, vai manter a presente voo 6258, vai reduzir um pouco mais. 074. Estabilizado, azul, 4107. 4107, torre 1 no 8, decimal 95. 4107, boa noite. Tempo 148, escada, o Bolsonaro 6258, resume, servido 366, descendo para 2500 pés, completa a final arrinada. Ajuste no 0 no 4 permanece. 366, 2500, reportaremos estabilizado, certo? 258 mantive um pouquinho a prova e o tráfego reduziu muito antes do CRV 366. Torre Salvador, boa noite, azul 4107. 4107, a torre serve do 372 no norte da base. Sarau 72, baixa da loca. Roxane 6074, direito no 211, no solos 42. 211, vai usar 607. Passando 372, baixar travado azul 4107. Autorizado pouso 10, vento 100 graus 109. Livre pouso 4107. Estabilizada para o campo Rabin, também a 258. 258, torre 1, 18 95, bom pouso. 95, obrigado, boa noite. Boa. Voo 172, a sua identificação desce nível de voo 070, chegada a Mari. rua, pro 368 direto, 1172. Salvador, boa noite, Xanamé 8, passando 372, campo. Pronto, Planner, o Stiberg, acionamento tranquilo. 462 autorizado, 2500 pés, pro do Serra Vito 366, o ajuste no 04 autorizado final. 2500, 366, restaurado final. Saiu 211. Afirmo, livre pouso, Netuno 00 graus 09 mais. Livre pouso no 0, 258, direito no 21 decimal 1, solo os 49. Direito no 21, obrigado, boa noite, meu amigo. No 228, oceano de dedicação, desce ao nível de voo 070, chegada máxima. Salvador, 381, meu código-alvo indo para o observador 367. 381, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 72, desce a 4 mil pés, 1014, autorizado a RNAV a partir do 368. 4.014, autorizado a partir do 368, eu vou no... Segundo 172. Salvador, boa noite, Cama 0098, Magno 0, 1 a 0. 1 a 0098, autorizado ANL, colapso, 0, Viatuno 00, graus 1 a 0. Livre ANL, Cama 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. 228, vou ir na ponta do Serra Vitor 368. Flash 2, frequência 18.95.4062. 2 é Ponte Serra Vitor 372. Azul 4062, autorizado pouso no 0, vento no 00, graus 1 no 0 horas. Pouso, azul 4062. Gol no 098, decolado 55, controle de Salvador no 208. Fala 208, gol 098, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador, é o passarelo 2228, visual com tráfego na final, tá pronto, pronto no ponto espera da 10. saída 2228. Aguarde, mantenha o ponto de parada no zero. Faça escuta. 098. Sente quando direto já pro gol no 098. A renova já tá funcionando? Negativo. Após a embreagem da companhia, ali mantenho no zero. Após a aeronave da companhia, ali mantenho no zero. Passarelo 2228. O 228 tem condição de voo 366? É, tudo bom. Autorizado. Eu tenho a ela, 22. Direito no 211, solo 58. Direito no 228. Vamos prosseguir na descida, 228, tem referência. 328, essa para 25000 PES, B14, informe estabilizado. 25904, informe estabilizado. 25. Decolagem da 90, Ventuno 00, 09. Vai deixando, 28. 28, chame o centro. Frequência 1.685 e caso negativo 1.2545, gol no 09. 1.2685, 1.2545, uma boa noite. Eu volto. Indicada. 3891 indicada. 2228, decolado 59, controle Salvador no 20.80. Salvador, 208. Obrigado, bom serviço, amigo. Boa noite. Bom voo. Obrigado. Chama a torre, frequência 198, decimal 95. Torre 295, 972, boa. Então, muito boa noite, é o passarelo 2228. 2228, saída Arbor 1. 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, 2228, possibilidade de 3 mil até o farol da Barra, senhor, para o passageiro 2228? Negativo. Teste, autorizado 3 mil até o farol da Barra, então, 2228. Tá. Olha, apenas uma possibilidade, 1.500, haveria possibilidade? Você modulou? Passaria 2228, senhor. Ativo, comandante, 3 mil pés. 3 mil, obrigado, amigo. 172, livre pouso na 0, vento mais 100 graus, 109. Livre pouso na 0, voo no 172. Senhor Salvador, boa noite, voo no 324.090, pronto. Gona 354, mantém o ponto de espera, dona Zero. É, mantém o ponto de espera, Gona 354. 289. Vou ir na Bruna Serra Vitor 368. 368, dá 389. Livro 9 no tráfego que o precede, passando 366 no momento, eu vou voar até o 368, está autorizado a RNAV, ajuste no 0114. Tá, até o 368, autorizado, está 389. Estabilizado a RNAV, volta 222. 222, complete a aproximação, Torre Salvador, frequência 118, decimal. Quase. Torre 39, agilizando manobras, informe-se de decola de imediato assim que autorizar. Relativa, agilizando o 3.4, relógio imediato. Gente, ali mantém agilizando. Quem mantém? Voo no 172, solo 04, direito no 211. Direito no 211, no 172. Por gentileza, agilize a liberação da pista na medida do possível. Agora. Autorizado, comandante. Correio Salvador, voo no 228, Serra Vitor 372. Voo no 228, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Forma o voo da companhia, iniciando rolagem da 1-0. Entendi, guardando. 228, autorizado pouso no zero, vento uma centena de graus no 09. Ele pouso no zero, no 228. 228, obrigado senhor, podemos atender? Direto com o queixo, autorizado. Obrigado senhor. Passa na sua direita aí, já ultrapassado 3891, 5 milhas. Salvador, boa noite, Gono 354. Fátima Cordial, sai da Puca, que lança no Peixão. Sai da Puca, 1, passou 366, complete turno e frequência 1895. 1895, completando a 389, no grato, uma boa noite. Uno 228, solo 08, direito no 21, décima 1. Sala 3891, autorizado pouso no 0, vento 1, no 0 graus, 119. Boa noite, Torres, autorizado pouso, tá 3891. 3891, solo zona 1, próxima à direita, solo Salvador, 121, décima 1. Lá à direita, 121, tá? 3891. E 228 ao controle? Saiu 2228 ao controle? Então, 354, chame o centro Recife em 1228. Pois então, em 12685. Em caso do negativo, 125, decimal 45, gol 1354. Ok, 2825, 2545, 344. Saindo 2228, eu controle. Saindo 2228, eu controle. Passarelo 2228, controle.